Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Interweb. Vamos hoje apresentar ou falar, ou neste caso ouvir músicas, de um nome incontornável da música sérvia-croata. Ou melhor, para ser mais correto, da música jugoslava, porque Tomas Dravkovic viveu no tempo da Jugoslávia. Vamos aqui trazer 6 temas seus, que, para quem o conhece, certamente imaginará ou perceberá até que são temas inesquecíveis de Tomas Drávkovic. Um deles, talvez o mais marcante, chama-se Danka. E é o tema que vamos ouvir em primeiro lugar. Para ouvir também Dael Jimoguche, é uma música mais mexida, mas que ainda assim é uma música tipicamente jugoslava. Vamos ouvir então estes 2 primeiros temas, como disse, de Tomas Drávkovic. Hoje dedicamos-lhe a ele a emissão de Musicália. Šta da činim, gde da lutam, ne znam. Mais duas melodias que vamos ouvir agora, de Tomas Drobkovic. Uma delas chama-se Dodako Sam Dnu Dzivota. Já a segunda música tem como nome Maisi Tsa Rodendan. Duas músicas diferentes das primeiras e que nós vamos conferir nesta edição do Musicalia. Espero sinceramente que gostem deste nome tão incontornável da música jugoslava. Svu gorčinu kako sam dno života sad verujem u sudbinu, ali tebe više nema u snovima ni na javi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutak zaboravi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutak zaboravi. Ta ženo mlada, pa zbog tebe nema mira, u snovima mi na javi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutak zaboravi. Kako da te, muko moja, kako da te, tugo moja, kako da te, srce moje, za trenutak zaboravi. Zaboravi. Golubovi preko sinjeg mora, na krilima odnesite pozdrav srca mog. Nek mi majka dugo živi sa pesmom u srcu, jer sutra je mojoj majci rođendan. O, majko, majko, jer sutra je mojoj majci srećan rođendan. Ružama joj okitite njenu sedu kosu, da mi majka živi dugo godina. O, majko, majko, majko, pa je tužno srce moje skoro svaki dan, sutra ćeš mi biti sama daleko od mene, nek ti srećan bude majko rođendan. O, majko, majko, o, dugo živi. O, majko moja, o, živi, živi. E estamos ouvintes, já no término desta edição do Musicália. Dois temas para fechar a edição de hoje: Pés na Moia e Tamborazzi Tamborazzi. São duas músicas que marcaram igualmente a carreira de Tomas Drávkovic. É então com estes dois temas, Pés na Moia e Tamborazzi Tamborazzi, que fechamos a edição de hoje do Musicália. Desejo ao teu auditório a continuação de uma ótima noite na companhia da sua web. Já de seguida chega a última edição do programa Nação Roqueira. Boa noite e até à próxima terça. I'm te noći lutam zbog nje pijem stalno. Zbog nje svake noći lutam zbog nje pijem stalno. Cigani tiho tiho svirajte, dušu mi moju mladu smirite. Cigani tiho tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite. Tamburaši, tamburaši, meni joj je mira. Ne svirajte pesmu njenu što u srce dira. Ne svirajte pesmu njenu što u srce dira. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju mladu smirite. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite. Tamburaši, tamburaši, nju jedino volim, zbog nje moja duša vene kako da prebolim. Zbog nje moja duša vene kako da prebolim. Cigani, tiho, tiho smirajte, dušu mi moju mladu smirite. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite.